1354, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2085, 2545, Recife, boa noite, 1354. Bom. Dono 972, autorizado CRV 362, desça para 2500, o ajuste no 0 no 3, Sentiu 362, como 3500 PES, também estabilizado 972. Eu separo 2500 PES, Gono 972. 2500 PES, mano. estabilizado em Elias 972. Plano 972, complete na Elias 972, na torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bom dia, bom 972, ILS 22. O 972 já aponta visual ao campo. Chamada visual, 972. Visão 972, 1700 pés. 972, autorizado pouso pista 28, 230 graus, 049. Sente, pouso 28, 972. Confirmando se a pista seca? Afirmo. Nossa 2, Solos 38. Livra via Charlie, Taxia Índia, portão 04. Charlie Índia 04, chegado, Charlie. Charlie, Alberto 3170, informação Charlie, boa noite. Então, 3170, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada a PPP1, desça para 4000 pés, o ajuste no 012. 4000 pés, 12, na PPP1, para Salvador, azul 6908, boa noite, descendo nível 150 na Recife 1. Azul 6908, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada a TPIP 1, desça até o nível de voo 050. Ciente 050, apenas confirmando, após a posição O Prince, vai voar o Sierra Victor 362, confirme? Azul 6908, afirma, após o Prince, Sierra Victor 362, para o LS X-Way da pista 28. Ciente, azul 6908. Preso no 70, desça para 2500 pés, o ajuste no 012, autorizada, final aliás, X-Way, reporta estabilizada. 2500 pés, autorizado, X-Way, 3170, com V12, reporta estabilizada. Voo 9040, aciona identificação, autorizada a chegada a TPIP 1, desça até o nível de voo 060. Aciona a identificação, chegada a TPIP 1, desça 060, voo 9040. autorizado, está atualizando 7-0, visual. Confirmado, ainda não visual. Está atualizando 7-0, sim. Complete final aliança Saturation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 18-95 a torre, na mesma 7-0. Salvador, boa, tá 3170, estabilizado sinal da 28. 3170, reporta visual ao campo. Reportará. Azul 6908, desça para 25000 pés, o ajuste no 012, autorizado, a final é fixo e responsabilizado. Ciente, descendo para 2500 pés, ajuste no 012, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado, azul 6908. O 9040, desça para 4000 pés, reduza para 2309. 4002309, 0 4 0. Visual, está 3170. 3170, autorizado pouso 28, vento 240, grau 02. Desde pouso, pista 28, está 3. Controle, só confirmando o ajuste 1-0 ou 1-2 para o 6908. Ajuste 1-0 ou 1-2. Obrigado. Oh, boa, bom dia, tá 3520, informação de Charles. Tá 3520, bom dia, sendo identificação. Helena Pearl de Molda, para interceptar a chegada TPT-1, desça até o nível de voo 050. Pearl de Molda, identificou 050. Solo, azul 1-2, autorizado táxi de Alfa. Juliette, ingresso 4-1, reporta através de portão 612. Alfa, Juliette, 4-1, portão 612, reportará através. Rádio meia dúzia, tá? 3170. 3170, não atenta a aeronave que tá rebocando. Ele vai pra remoto 14, já deve estar ingressando pra remoto. Após o mesmo, prossegue portão 09. Prossegue para 09, atenta a aeronave que tá no reboque. Tá presente. Torre 1895, azul 6908, boa noite. Rua 9040, desça para 250010, o ajuste no 012, autorizado, assinou a aliança X-Way, responsabilizado. Ok, 2500, ele 12, né, contra estabilizado, 9040. Tá, 3530 vai voando pro 80. Tá, 3520, senta após o desvio, autorizado o Serra Vilta 362. Após o desvio, Serra Vilta 362. Afirma. Presente, pode voar o 362. Autorizado, tá, 3520. Voando 362. Visual capista, azul 6908. Azul 6908, autorizado pouso bicho 28, vento 240 graus, 039. Ciente, livre pouso, pista 28, azul 6908. Confirmando portão 09, ok? Rua 9040, complete na aliança com o seu chamé torre, frequência 118.95. 295. Boa noite, 9040. 9040, continua a aproximação, reporta visual ao campo. Azul 6908, solo azul 19, livra na Charlie, taxi a Índia, portão 01. Charlie, Índia, 01, grave. 3520, desça para 2500 pés. O ajuste na 012, autorizado, afinal ele é sexual e reversibilizado. 2500, reportará. O 9040, Solos 22, livre à esquerda, taxi Alfa, Juliette, portão 08. Livre à esquerda, Alfa, Juliette, para o 08, com o 9040. TAN 3520 complete final e situation na torre, frequência 118 decimal 95. Gerardo 5, bom dia, você vê. Bom dia. Corre, Salvador, bom dia, tá 3520, baixado de secada. Autorizado, pouso, pista 28, 210 graus, 03 nós.